noite é longa, a noite é longa. E é de madrugada que eu grito, choro e chamo por você. A noite é fria, a noite é fria. Lá fora a chuva cai e a saudade só aumenta sem eu entender. Não consigo explicação. Pra você feito assim, foi uma discussão normal, uma briga de casal que tirou você de mim. Apelou, perdeu. Foi momento de fraqueza, eu usei minha franqueza e você não entendeu. Apelou, perdeu. Se eu errei, se eu fui culpado, já paguei os meus pecados e você não percebeu. Apelou, perdeu. Não entendo até agora o motivo de ir embora e me deixar sozinho aqui. Tenha dó de mim, não me deixa assim. Apelou, perdeu. Pra você ter ido assim, foi uma discussão normal, uma briga de casal que tirou você de mim. Apelou, perdeu. Foi momento de fraqueza, eu usei minha franqueza e você não entendeu. Apelou, perdeu. Se eu errei, se eu fui culpado, eu já paguei os meus pecados, se você não percebeu. Apelou, perdeu. Não entendo até agora o motivo de ir embora e me deixar sozinho aqui. Tenha dó de mim, não me deixa assim. Apelou.